Vem morena pros meus braços, vem morena, vem sambar. Quero ver tu remexa, quero ver tu requebra. Eu quero ver tu remexer, desce o fôlego da sanfona até o sol raia. Eu quero ver tu remexer, desce o fôlego da sanfona até o sol raia. Esse teu sua salga é gostoso e tem sabor. Esse teu corpo suado com esse cheiro de fulô tem um gosto temperado dos temperos do amor. Vem morena pros meus braços, moreninha vem sambar. Eu quero ver tu remexer, quero ver tu requebra. Eu quero ver tu remexer, esse fôlego da sanfona até o sol raia. Eu quero ver tu remexer, esse fôlego da sanfona até o sol raia. Esse teu fingado quente vem no pé do meu pescoço, arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço. O coração de repente deixa o sangue em alvoroço. Vem morena pros meus braços, moreninha, vem sambar. Eu quero ver tu remexer, quero ver tu requebra. Eu quero ver tu remexer, esse fôlego da sanfona até o sol raia. Eu quero ver tu remexer, esse fôlego da sanfona até o sol raia. Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor. Esse teu corpo suado com esse cheiro de fulô tem um gosto temperado dos temperos do amor. Dança mais eu, morena cheirosa, sargadinha. Mas vem morena pros meus braços, vem morena, vem sambar. Quero ver tu remexendo, quero ver tu requebra. Eu quero ver tu remexer, esse fôlego da sanfona até o sol raia. Só quero ver tu remexer, esse fôlego da sanfona até o sol raia. Esse teu fungado quente vem no pé do meu pescoço, arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço. O coração de repente deixa o sangue em alvoroço.